Capítulo 2. Os filhos de Israel foram Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Judá teve 3 filhos com Bate-Suá, uma mulher cananeia, Er, Onã e Selá. Mas o Senhor viu que Er, o filho mais velho, era perverso e por isso o matou. Algum tempo depois, Judá teve filhos gêmeos com sua nora, Tamar. Chamavam-se Pérez e Zerá. Ao todo, Judá teve 5 filhos. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. Os filhos de Zerá foram Zinri, Etã, Emã, Calcol e Darda. 5 ao todo. O filho de Carmi se chamava Acã e trouxe calamidade sobre Israel ao tomar para si despojos consagrados para o Senhor. O filho de Etã foi Azarias. Os filhos de Esrom foram Jarameel, Rão e Caleb. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, um dos líderes de Judá. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. O primeiro filho de Jessé foi Eliabe, o segundo Abinadab, o terceiro Simeia, o quarto Natanael, o quinto Hadai, o sexto Ozem e o sétimo Davi. As irmãs deles se chamavam Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abisai, Joabe e Azael. Abigail se casou com Jeter, um ismaelita, e tiveram um filho chamado Amasa. Caleb, filho de Esrom, teve filhos com sua esposa Azuba e com Geriote. Os filhos de Azuba foram Jezer, Sobabe e Ardon. Quando Azuba morreu, Caleb se casou com Efrata e teve com ela um filho chamado Ur. Ur gerou Uri. Uri gerou Bezalel. Quando Esrom tinha 60 anos, casou-se com a irmã de Gileade, filha de Maquir. Tiveram um filho chamado Segube. Segube gerou Jair, que governou 23 cidades na terra de Gileade. Contudo, Jesur e Arã tomaram as cidades de Jair, além de Kenate e os 60 povoados ao redor. Todos esses foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. Logo depois que Esrom morreu na cidade de Caleb e Efrata, sua esposa Abia deu à luz um filho chamado Azur, pai de Tecoa. Os filhos de Jerameel, filho mais velho de Esrom, foram Rão, o mais velho, Buna, Orem, Ozem e Aías. Atara, segunda esposa de Jerameel, teve um filho chamado Onã. Os filhos de Rão, filho mais velho de Jerameel, foram Maas, Jamim e Eker. Os filhos de Onã foram Samai e Jada. Os filhos de Samai foram Nadab e Abizur. Os filhos de Abizur com sua esposa Abiail foram Abã e Molide. Os filhos de Nadab foram Seled e Apaim. Seled morreu sem filhos, mas Apaim teve um filho chamado Izi. O filho de Izi se chamava Cezã, e o filho de Cezã, Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas. Jeter morreu sem filhos, mas Jonatas teve 2 filhos, Pelete e Zaza. Todos esses foram descendentes de Jerameel. Cezã não teve filhos, mas teve filhas. Tinha também um servo egípcio chamado Jará. Cezã deu uma de suas filhas em casamento a Jará, e eles tiveram um filho chamado Atai. Atai gerou Natã, Natã gerou Zabade, Zabade gerou Eflau, Eflau gerou Obed, Obed gerou Jeú, Jeú gerou Azarias, Azarias gerou Elês, Elês gerou Eleazar, Eleazar gerou Sismai, Sismai gerou Salum, Salum gerou Jecamias, Jecamias gerou Elisama. Um dos descendentes de Caleb, irmão de Jerameel, foi Messa, o filho mais velho. Messa gerou Zife. Outros descendentes de Caleb foram os filhos de Maressa, pai de Hebron. Os filhos de Hebron foram Corá, Tapua, Requém e Sema. Sema gerou Raão, Raão gerou Jorqueão. Requém gerou Samai. O filho de Samai se chamava Maon. Maon foi o pai de Betzur. Efá, concubina de Caleb, deu à luz Arã, Mosa e Gazês. Arã gerou Gazês. Os filhos de Jadai foram Regem, Jotão, Jezã, Pelete, Efá e Saaf. Maaca, outra concubina de Caleb, deu à luz Seber e Tiraná. Também deu à luz Saaf, pai de Madmana, e Seva, pai de Macbena e de Gibeá. Caleb também teve uma filha chamada Aksa. Todos esses foram descendentes de Caleb. Os filhos de Ur, filho mais velho de Efrata, esposa de Caleb, foram Sobal, fundador de Kiriat-Jearim, Salma, fundador de Belém, e Aref, fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, fundador de Kiriat-Jearim, foram o povo de Aroé, metade dos Manaatitas e os clãs de Kiriat-Jearim, os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misraeus, dos quais descenderam os povos de Zorá e Estaol. Os descendentes de Salma foram o povo de Belém, os Netofatitas, o povo de Atarote e Bet-Joabe, a outra metade dos Manaatitas, os Oreus e as famílias dos escribas que viviam em Jabes, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Todos esses foram os queneus, descendentes de Amate, pai do clã de Recabe.